Meus queridos amigos, já estou com saudades de Aracaju. Acolhida tão fraterna, tão amiga, a alegria do nosso querido Merlane Maia, a sua criatividade. Eu não sei como é que ele está de libido, porque ele canaliza tanta energia para a criatividade, não é? Dizem que alguns homens até, por conta da canalização da libido, se dedicam tanto trabalho ao trabalho que vão deixando um pouco a atividade sexual. E a mulher reclama, pensa que ele tem outra. Mas não é. É a canalização da energia também para o trabalho. Então vamos a algumas perguntas. Uma senhora me pergunta: meu filho é homossexual. Estou sofrendo muito. O que fazer para não sofrer tanto? Bom, já dissemos que é uma experiência evolutiva. E a gente tem que identificar o porquê que a gente está sofrendo tanto. Estamos sofrendo porque ele também sofre? Aqui na pergunta não diz. Se ele está bem, se ele está tranquilo, se ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, ele está no aprendizado. Cada um tem as suas dificuldades. Uns temos, como nos disse certa vez Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que todos estamos aqui na Terra para sermos consertados. Eu falei em um grupo de soropositivos, certa vez, naquele dia eles estavam mais abatidos, mais tristinhos, e eu falei para eles: meus amigos, não fiquem tristes não, porque todos aqui na Terra estamos doentes. Se não temos, temos além dos doentes do corpo, temos sobretudo os doentes da alma. Se temos os cegos da visão, temos os que vivem a cegueira do orgulho. Se temos os infartados do coração, do miocárdio, nós temos aqueles com o coração endurecido pelo egoísmo. Se nós temos os surdos da audição, nós também temos aqueles que não escutam o apelo do seu semelhante, que sofre na Terra. Quanto sofrimento! Vocês sabiam que morrem 30 mil crianças todos os dias, do 0 aos 5 anos, de fome e de desnutrição? Estamos aqui para sermos consertados. Se temos os paralíticos da locomoção, temos também aqueles que não conseguem dar um passo na direção do seu semelhante. Então estamos todos aqui para sermos consertados.